pequena e pacata Beversville City. Algo diferente está para acontecer. Vindo com a poeira do vento diretamente do sul do norte, o Rio Grande Jack. Vindo com os raios cortantes do sol, diretamente do norte do sul. Alan e FDC Kid se enfrentarão em um duelo mortal. O Rio Grande Jack segura sua pistola soca tempero, temperada com rimas e bastante conhecimento. Alan e FDC, por sua vez, segura uma arma, dois tiros e uma carreira, carregada de ritmo e atitude. O Rio Grande Jack diz: se sua mente está fechada para inovações, saque sua arma. Pairou um misterioso silêncio e logo em seguida, a Life desse Kid retruca: se você vive de seguir regras, saque sua arma. Será que o Will Jack ou a Life Kid irão sacar suas armas? Dando início a uma cena de terror e medo aos moradores de Beverly Hills City. Não percam no próximo capítulo.